O principal problema da segurança pública hoje não é exatamente a falta de policiais, mas sim a falta de presídios, de lugar adequado ou não para colocar presos. A superlotação. A maior parte dos presos fica entulhada em presídios, sem ocupar a sua mente. Minha avó já dizia: cabeça vazia, oficina do diabo. Os presos provisórios quase sempre ficam em condições subhumanas em delegacias de polícia, que não é local adequado para guardar gente. Grande parte dessa verdadeira desgraça é a Lei de Execução Penal, a lei que trata do preso quando ele está cumprindo pena, que, no seu artigo 36, parágrafo 1º, diz que os presos não podem exceder 10% da mão de obra empregada, inviabilizando fazer obras exclusivamente com esse tipo de mão de obra. A lei, que visava a inclusão social dos presos, porque eles iriam trabalhar com pessoas que não são presos, acaba por marginalizá-los, obrigando-os a ficar dentro dos presídios por não haver empresas com interesse econômico em querer contratá-los, pois a segurança e o uso dessa mão de obra fica bem mais cara do que o uso de mão de obra livre. Para melhorar a segurança pública de forma rápida, barata e humana em relação aos presos, basta boa vontade para alterar esse dispositivo, de forma que obras possam ser feitas utilizando somente a mão de obra de presos. Isso mesmo, uma estrada, por exemplo, poderia ser feita usando praticamente somente presos. Se você concorda, entre no site da Câmara dos Deputados, procure o e-mail da pessoa que você votou nas últimas eleições e compartilhe essa ideia. Passe essa ideia adiante.